Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor e o Senhor está aqui no meio da igreja, recebendo a nossa adoração. Adore ao Senhor com todo o teu coração. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor poderoso, digno, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber. Contralto, eu sei que aqui tem tenor, tem vozes masculinas e tem soprano. Então vocês vão prestar bem atenção aqui, todos os sopranos, e vão cantar com a Liane aqui. Vai lá, Liane, canta soprano. Sopranos, cantem com a Liane, vai lá. Ouve, exalte ao Senhor. Cadê soprano, cante. Ouve, seu nome para sempre. Contralto comigo. Contra o dor, eu os homens com gente. Quero dizer para você que seja qual for a sua dificuldade, a partir de tudo que nós vivemos até aqui, você não vai ceder. Você não vai ceder à voz do inimigo no seu ouvido. As vozes daqueles que querem te desanimar. Aqueles que querem dizer assim, olha, essa semana profética é mais uma propaganda, mais um momento qualquer. Não. Faça um desafio diante de Deus e não ceda. Porque Deus tem já o milagre na mão dEle. Você e eu precisamos tomar posse. Então não ceda. Não ceda. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não sei. História não vai terminar assim. mundo diga: não ceda. Profetize sobre a vida do teu irmão. Não ceda. Enfrente isso que você está vivendo. Confie. Jesus está do teu lado. Jesus está aqui. Nós não estamos brincando de ser crentes. Nós cremos na presença do Espírito de Deus. Fazendo assim, você será muito feliz. Vamos ficar por aqui, não volta para o lugar não, tá certo? Você que está sentado aí pode vir, vamos nos juntando aqui. Thank you. Oh.